estática. O mais refinado conteúdo da internet. I don't blame you. Nova estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gabi Estática. Eu sou o Diego Flayfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Aiken. E aí, galera? E diretamente do God Mode, o Paulo Antunes. Yeah. E aí, pra trazer um pouco da sua lucidez, né? Programa. A vodka vai tirando aos pouquinhos. E hoje a gente tá aqui pra falar de videogame, né? Por que não? E falar da evolução do ato de jogar, né, videogame. Caralho, vocês estão de sacanagem. Chamaram o Paulo Antunes aqui pra falar de videogame. É, eu, né? Achei que a gente ia falar de bebida ou de né? psicopatia. E aí, de cara, quem é que lembra aí o primeiro jogo que vocês já jogaram? Eu sou velho, eu não vou lembrar. É alguma coisa de Atari ou Odyssey, não me lembro. Engraçado que o Atari, o meu primeiro videogame foi o Master System, né? Mas por algum motivo eu achava que o Atari era mais potente que o Master System. Nossa. Na época não tinha muito discernimento, não. Eu não sei se porque as cores eram mais vibrantes, né, cara? Aquele verde do Pitfall. Pra quem passou a época de Atari, Odyssey, essas coisas, depois você assiste aquele Globo Repórter sobre o videogame, você vê os videogames novos que tava chegando no Brasil, que era o Nintendinho e o Master System, ficava bolado, cara. Rapaz, eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo, videogame na minha vida. Foi assim, bizarro, sacou? Eu me mudei pra uma casa e, assim, minha casa era num sobrado que embaixo ficava uma loja de videogame. Nossa. A minha primeira reação foi, assim, ficar uma hora com a boca aberta, assim, olhando aquele mundo maravilhoso. Aquele portal pra outra realidade, né? Isso. Basicamente. Pô, na minha época, a loja de videogame era Mesbla. Mesbla, nossa, cara. A única lembrança da Mesbla que eu tenho é quando ela faliu, eu comprei a Ilha dos Macacos lá na promoção, que eles estavam vendendo um monte de joguinho de computador na promoção. Caraca. Será que eu vou... Agora eu vou entregar a minha idade, porque o primeiro jogo que eu vi na minha vida foi um joguinho... Foi que o meu tio tinha um MSX. Aí ele mostrou pra mim um joguinho de karatê que era feito no MSX. E deixou jogar. Nossa, eu fiquei maravilhado com aquele joguinho verde. Joguinho verde? Verde. É, né? Se apertava um botão só, era shift. Era o que equivale ao shift hoje. Se só apertava um desses, assim, tipo, jogava eu e minha irmã. Gente maravilhada jogando, olhando na TV aquele negócio. Nossa, a Vi, o primeiro jogo dela foi um jogo que a família dela criou. Pois é. Esses japoneses, né? Ah, detalhe, né? No jogo, o primeiro jogo que eu joguei em si foi aquele Lethal Enforcers do Super Nintendo. Que tinha um revolvão azul horroroso, saca? Nossa, já foi Super Nintendo já, seu primeiro? É, foi, cara. Tinha um revólver, tinha um azul e tinha um rosa. Nossa! O rosa eu nunca não vi, lembro não. Desse jogo, cara. Ou era rosa ou era um vermelho que ficou desbotado na locadora, não me lembro. Eu tenho trauma desse jogo porque eu aluguei esse jogo, um amigo meu tirou o cartucho do videogame com o videogame ligado, aí queimou. Nossa, cara, eu me lembro que no Master, cara, eu não sei se realmente o videogame era rústico ou eu que era muito fraquinho, que era criança, né? Mas eu me lembro que eu não conseguia colocar os cartuchos nem tirar. Eu tinha que chamar meu pai pra colocar o cartucho, que tinha que fazer força. E pra tirar, tinha que fazer mais força ainda. Eu não conseguia, cara. Caraca, o seu cartucho tava possuído, né? Não, cara, eu acho que no Master você precisava de... Tanto que eu me lembro que quando eu tive o Super Nintendo eu fiquei maravilhado que tinha um Eject. O cartucho de Odyssey tinha uma alça. Já tinha com alça, tá vendo? Olha aí. Parece uma bolsinha aquela porra. Cara, depois ainda desse jogo do MSX, eu só fui jogar, depois de muito tempo, fui jogar Mega Drive. Nossa, já fez um salto aí. Dei um salto pro Mega Drive na casa da minha amiga, assim, que a gente ficava jogando Sonic, naquele esquema de passar o controle, saca? Ah, o meu primeiro jogo foi o Hang-On, sei lá, que era um joguinho de motinha que vinha, acho, na memória do Master mesmo. Tinha os Masters que tinha o Alex Kidd na memória, o meu tinha o Hang-On, que era um jogo que até a minha família jogava, porque o Master era mais tranquilo, né, cara, né? Era dois botões só, né? O meu pai tentou jogar mais tarde e desistiu, porque tinha muito botão nos controles mais modernos. falando em pai jogando videogame, o meu pai viciou inacreditavelmente na época do Super Nintendo no Doom. Saca? Ah, você comentou aqui da fita vermelha, né? Da fita vermelha do inferno, mano. Ele conheceu o Doom no Super Nintendo porque eu jogava no computador, cara. Aliás, foi a primeira vez que eu joguei em LAN na minha vida, assim, de jogar vários computadores na mesma casa, assim, xingando um ao outro. Dava um tiro, a gente berrava, porque um tava na sala, o outro tava no quarto. Assim, filha da puta! Caralho. Foi muito maneiro. Eu nunca tive oportunidade de jogar em LAN nessa época, cara. Só com Counter-Strike. Porra, parecia magia negra, assim, porra. Como assim? O cara tá ali... Né? Eu estou interagindo com ele do outro lado. Dá pra botar conversa, dá pra ter janela de chat, o cacete, nossa. Eu lembro disso também, eu jogando com um amigo meu, mas aí não era LAN não, era na internet mesmo, discada, jogando Diablo 1. Primeiro Diablo lá, que é apontar pra minha mãe, ó, aqui, ó, é o Bel, tá jogando comigo aqui, apontar pra aquele negão lá do o mago. É só mais sua mãe, muito legal, meu filho, você já jantou? Ela vira chorando, assim, né? Escorrendo aquela lágrima, né? Eu conto uma coisa que parece muito interessante pra você, pra ela não quer dizer nada. Cara, esse negócio de pai jogando videogame. É, meu pai jogava Neo Geo, cara. Ele jogava The King of Fighters melhor do que todo mundo. Aquele cartucho que era do tamanho do videogame, quase. Não, o Neo Geo que a gente tinha era aquele de CD. Era o Neo Geo. Caraca. Que o cada jogo era mó caro, né? Não de CD, né? Era ter o fliperama em casa, né? Era o máximo que chegava de ter o fliperama em casa. Era aqui. Eu nunca vi o Neo Geo na minha vida. Ah, assim. Era tão legal. Só ouço falar. Eu via só no locador, assim, que eu alugava as coisas. Né? Esses dias, a nossa chefe desenterrou um Game Gear, cara, que ela disse que ela tem até hoje. Eu olhei assim, nossa, cara, nunca tinha visto. Eu tirei foto, cara, quando eu vi lá. Sério? Ela tinha na caixinha e tudo lá, as coisinhas, perguntou se a gente sabia consertar. É, o problema do Game Gear é que aquela tela de LCD é tão vagabunda que depois de um tempo queima, fica tudo branco e não tem como substituir aquilo, né? Eu olho hoje em dia pra aquela telinha assim, cara, isso é menor que meu celular, como assim, cara? Eu fico pensando se você pudesse pegar um celular de hoje em dia e transportar pro passado, né, cara? As crianças iam ficar malucas. Você ia ser queimado na fogueira, isso sim. Vai ver, fizeram isso. E o nome desse evento é o que a gente conhece hoje em dia como Roswell, né, cara? Pode ter sido, né, cara? Não, eu tava pensando aqui que eu acho que tem uma certa diferença dos jogos de antigamente com os de hoje, que antigamente o jogo era só joguinho mesmo, né? Acho que foi até uma coisa que teve algum Gavete Static aí que o Fábio tinha comentado aqui. Ele parou de jogar na época do Mega mesmo, né? Do Mega Drive. Que antigamente era praticamente um minigame, né? Você sentava lá e ficava apertando o botão e ganhar ponto. Você sabe, você tem uma ideia assim, mais ou menos, quanto foi que, pelo menos pra vocês, se tiver assim, a impressão que o jogo começou a ficar diferente? Por exemplo, quando foi que você começou a prestar atenção em história de videogame? Que antigamente não prestava atenção em nada, cara. Eu tive um gap brabo aí, que depois de Mega Drive, Super Nintendo e tudo mais, eu pulei tudo que veio depois. Nintendo 64, PlayStation 1, eu, sei lá, tava estudando, faculdade, não sei, eu apenas perdi interesse. É. Eu não me dei muito bem com gráfico 3D na época, achava feio, o controle não funcionava. É. Aí eu só fui votar no PlayStation 2. Aí você começar a olhar assim, porra, isso parece um filme. Ah, deixa então, eu jogar pô. Então, ver a historinha. Pô, pra você então, já foi um salto gigante, né? Você não pegou a transição, né? Não, só... Que eu acho que foi mais o Play 1 que começou... Assim, tem a galera que sempre jogou Final Fantasy, né? Mas... Pô, cara, eu sinceramente não lembro de uma época em que eu não prestava atenção, assim, nos eventos e tal. Porque, tipo, o inglês que eu sei hoje, eu aprendi por causa do videogame, sacou? Aham. Uhum. Na época que eu jogava, pô, é claro que você não vai ver história no Mortal Kombat, né, da vida. Mas, quer dizer, eu já gostava de ver os eventos, assim, por exemplo, no... Como é que chama, cara, aquele jogo de faroeste do Super Nintendo? Sunset Riders? Sunset Riders, sacou? É, eu já achava maneiro, assim, como se fosse realmente um filme de faroeste. Um jogo, pra mim, que tinha abertura muito cinematográfica, era Battletoads, né? Tinha aqueles negócios animados lá, a nave vinha na sua cara. Pode crer, mano. Tinha um no Mega Drive também que eu gostava, que era Zero Wing, que é de navezinha, também tinha abertura muito... É a Johnny, sabe aquela famosa frase, erro de tradução do japonês pro inglês, né? All your base... Are belong to us, sei lá. Ah, are belong to us, pode crer. Era muito maneiro. Ah, não, mas o Ike tinha falado aí que, tipo, Mortal Kombat não tem história, mas agora que eu tô lembrando, que eu achava, no Street Fighter, eu achava muito legal ver os finais, cara. Não tinha, na época não tinha achievement, mas eu ficava tentando ver todos os finais de todos os personagens, tá ligado? Uhum. Que meio que quando vi o do Zangief, que ele começava a dançar, eu entendi nada, cara. Aí que foi pra, a minha mudança de estilo de jogar, tipo, antigamente pra mim era um jogo mesmo, eu jogava competindo, eu jogava pra acumular mais pontos, até a porra do Castle of Illusion eu ficava acumulando pontos, não sei por que diabo, mas eu era viciado. E eu tinha maior orgulho de terminar o jogo sem perder vida, sem nada, assim, numa boa. Pode crer. Hoje em dia eu jogo pela historinha, eu quero que me conte uma historinha maneira, eu tô cagando se eu vou ficar morrendo que um idiota ou não. Uhum. Eu apenas quero que a experiência experiência seja maneira. Eu mudei completamente, fiquei calmo, assim. Exceto no último Mortal Kombat, que eu continuava xingando de alguma maneira, mas jogo de luta ainda desperta esse sentimento de competição. Mas os outros mesmo... Nossa, cara, esse sentimento de competição hoje despertou muito em mim, cara, porque eu tô jogando aquele... Sabe aquele Sonic que é tipo Mario Kart, só que do Sonic? Ah, sei. Cara, no Steam tem aquele negócio de ficar o seu recorde lá com seus amigos, né? Cara, eu fiquei, acho que uma hora ou mais, assim, direto na mesma prova lá do Time Attack, lá pra vencer um cara lá do Steam. Ai, chega a ser chato. Né, aquela musiquinha, tô com a musiquinha aqui na cabeça ainda. Eu até tentei competir, falei assim, não vai dar, então... Ah, isso foi uma coisa que eu sempre fiz nesse tipo de jogo, assim, que você ficava 200 horas na mesma fase tentando se superar, era colocar alguma outra música pra tocar junto, sabe? É. Ah, tá. Eu tive o costume de colocar música junto. Ó, se tivesse podcast, né? É, hoje em dia é o que eu faço, né? A última vez que fiz esse lance de botar uma outra música no jogo foi quando eu joguei aquele Rainbow Six Vegas, que eu achei a música meio mais ou menos, aí eu botei a música do Identidade Bourne, assim, da trilogia do Bourne, que eu achava muito mais style pra jogar aquele tipo de jogo. Assim. Uhum. Ah, eu fazia isso, velho, jogando Counter-Strike, que não tem música, né? Uhum. Aí eu botava uns MP3, selecionava dos trilha sonora dos Infiltrados, encaixava perfeito, cara. A maneira quando dá apenas opções, tirar só a música e deixar só os efeitos sonoros, você joga com a música que você quiser. Sim, sim. Pode crer, também. Pode crer. Faço isso direto, cara. Fazia. Fazia muito isso antigamente. Nossa, eu nunca fiz isso. É mó legal, cara. Às vezes o jogo muda completamente. É. O Far Cry 3, ele... As músicas são muito boas, só que, não sei se era bug, alguma coisa assim. Às vezes a música de tensão subia quando não tinha tensão nenhuma, ou então ficava calma, tava meio bagunçado, aí eu decidi tirar. Aí, cara, só de você jogar com o som da selva... Eu ouvi você comentando. Te cercando, só o som de você caminhar, assim, ficou muito mais legal o jogo, por algum motivo, assim. Imagina o Paulo lá, todo pintado, né, cara? Todo assim, rastejando na frente da TV. Hoje os melhores jogos pra mim é o jogo de mundinho, né, cara? Você faz um mundinho maneiro, te tranca lá dentro, pra mim é perfeito. O GTA, cara, eu joguei o primeiro GTA e a minha diversão era ficar atropelando gente pra ganhar uma ponta, atropelar aquela bandinha maldita, esse tipo de coisa assim. Eu nem fazia as missões direito. Hoje em dia eu pego o GTA V, o que eu vou fazer? Eu já vou caminhar na praia. É isso que eu faço. Caraca! Vou praticar esporte. Olha, né? A mudança. O jogo tá tão realista que eu quero mais ser psicótico. Você tem medo das consequências, né, cara? pois é, cara. Mas esse negócio... É por isso que existe o Saints Row, né, cara? Você não tem medo das consequências, né? Eu quero você a consequência. O Saints Row é uma bagunça muito legal. Assim, cara, aproveitando que a gente tá falando de GTA e jogo de sandbox, né? Uma coisa que nunca me atraiu era jogo sandbox, cara. Sério, velho? Eu achei que você gostava. Eu nunca gostei de sandbox. Você que gosta de RPG, eu achei que você gostava dessas coisas. Se tiver, você não gosta de dirigir de um lado pro outro, né? Pois é. Então joga Saints Row 4, você não dirige, você pula. Pode crer. Pode crer. No GTA, cara, tipo, eu tentei jogar o San Andreas, né, na época. Peguei o videogame de um amigo meu e tal. Mas, pô, você vai fazer a missão. Aí você tá andando de carro pra chegar no lugar, não sei aonde. E aí você esbarra no carro de alguém no meio do caminho e já dá uma estrelinha de polícia atrás de você. Eu acho que você não sabe jogar. Eu não sei jogar. Porque é assim na vida real, é que se você bate no carro das pessoas, a polícia pode vir. É por isso que eu não sei dirigir na vida real. Eu não quero aprender a dirigir na vida real. O 4 e o 5 não são tão exagerados assim, né? O 5, principalmente, a polícia não enche teu saco tanto assim. Mesmo que tu começa a fazer merda, atropelar a pessoa e tiver alguém por perto. E a maneira é que, assim, você faz merda e nego... tira o celular do bolso e começa a fotografar. GTA V. Pode crer. Tem esse porém também. Mais uma vez, fazendo paralelo aí com Saints Row, a polícia no Saints Row, no 3, né, que eu só joguei o 3, tem horas que você para, faz uma cagada lá, a polícia, em vez de perseguir, fica dançando Michael Jackson, cara. Já aconteceu isso. E lá parei, o som do carro tava tocando, a polícia lá fazendo os passinhos do Michael Jackson. É, eu gosto dos personagens, eu até gosto da história. Então eu fico olhando assim, cara, pra onde esses caras estão indo? Tão absurdo que tá isso. Eu acho que é um dos jogos mais zoados que eu já vi na minha vida. É. Eu vejo o Diego jogando e falo, cara, não tô entendendo. Então, meu jogo zoado também, não sei se o Paulo conhece, é o... Esse é de Wii, é uma pena que é exclusivo, que é o do... Ah, qual o nome? Aquele House of the Dead, Overkill. Daddy, can I be a mutant? One day, son, but for now you're too young. But, Daddy! No means no, and stop sniveling, you little shit. By the way, I'm not your daddy. Huh? I just kind of fuck your mom. Talking of fucking people, I have a story for you. Sit back and listen, it's quite an amusement. Esse é muito zoado também, cara. Que saiu pra... Não sei se é pro Xbox, mas é pro Play 3 eu tenho também. Saiu? Esse é zoado também, cara. É maneiro porque eles fazem... eles fazem estilo Grindhouse. Aham. Nossa, é muito legal. Humor com aquela trecheira toda de zumbi. Pô, no Play 3 vai ficar legal então, porque no Wii dava uns slowdown às vezes, assim, que atrapalhava. Tá aí o jogo que eu fiz questão de colocar meu nome nos records. Verdade, esse rolou também, não foi vivo. Nossa, se rolou uma competição em casa. Esse era, ainda é um pouco da época daquilo que o recorde você tem que fazer no videogame do seu amigo, né? Você não pode... A prima da Vi, cara, viciou nesse negócio. Fez um recorde lá na fase do hospital, que eu acho que é mais fácil, que ele não conseguiu bater. Ela foi no meu Wii e fez também, cara. Ficou registrado no meu também. Na sua cara, né? É, foi. Ela não se contentou em mostrar que no dela tava lá o recorde. Tipo, ela não colocou nem o nome dela no recorde, né? Ela colocou Chupa Fly. É. Nem tente, né? É. Cara, o último jogo de competição que eu realmente me esforcei foi Rock'n'Roll Racing, cara. E é um jogo que até hoje eu gosto de jogar. Puta que pariu. Mas o Rock'n'Roll Racing tinha coisa de, sei lá, registrar recorde, essas coisas? Cara, eu não sei se ele tinha pra registrar. Eu sei que a gente fazia campeonato da galera, assim, dos primos, sacou? Eu me lembro com muito carinho da música. Tu vai lá ouvir, só tinha... 5 músicas, alguma coisa assim. É com aquele chiptune, assim, que, nossa senhora. Em MIDI, né? É que a gente fica na memória assim, poxa, era a música mesmo, não era, cara. Os MIDIzinhos. É. Tinham comentado que ia sair o remake, né? Mas não sei se. Acho que tinha uns russos malucos, né? Que estavam fazendo lá o... Um projeto de fã. Parece que assim. Ia ficar legal. Ah, era projeto de fã? Não era? Não era oficial, não. Tanto que eles iam fazer o seguinte, eles disseram, como eles não iam ter a licença pras músicas, eles iam deixar lá pra você botar em MP3 se você quisesse, né? Aí você ia botar até a música de verdade, né? Em vez de ser... Isso ia ficar genial, cara. Ou não também, né, cara? Podia ficar igual e você simplesmente... já joguei isso. Se o remake for tão bem feito quanto o remake de Flashback, eu passo. Eu vi só uma gameplay desse aí. Como foi xingado esse jogo, né? Nem cheguei perto, então... Mudando, né, de jogos de competição para os jogos mais mundinho, como a gente tinha falado antes. Qual jogo de mundinho, a resposta do Paulo já sei, mas qual jogo de mundinho vocês mais se embrenharam nos últimos tempos, assim? Ou melhor, de história? Skyrim, né? Velho, eu acho que... Skyrim eu joguei mais até, mas eu acho que pra mim foi o Fallout 3. Porque aconteceu uma coisa... Vai ser meu spoiler, então se por acaso alguém não jogou Fallout 3, eu adianto um pouquinho. Você chegou a zerar o Ike Fallout 3? Fallout 3 eu nem joguei, cara. Ah, você... O Ike só joga cara, Fallout velho. Cara, eu sou saudosista Fallout 1 e 2. Eu zerei com todos os DLCs, tá? Então... Então, tem um momento do Fallout 3, isso faz parte das quests principais, que você tá logo no começo você tá procurando seu pai, né, que tá perdido e tal. E tem um momento que você encontra ele tá tipo preso em um... Como é que é? Tipo na Matrix, simulacro lá. Ele tá preso num negócio desse. E o que acontece? Isso faz parte da quest principal. Mas eu não tava fazendo as quests principais. Eu tava explorando o mundo, tá ligado? Aí eu entro lá no negócio, eu encontrei um posto lá. Fui na lojinha de conveniência do posto. Eu disse, olha só, tem um negócio aqui escondido. Eu apertei um botão. Aí descobri que tinha uma vault dentro do subsolo, né? Aí isso, cara, eu ia descobrindo sozinho, né? E do nada, eu encontro lá a galera. Eu descubro que dentro dessa vault tinha uma galera que tava presa num simulacro. E meu pai tava lá dentro. Imagina você descobrir isso na cagada mesmo, sabe? No mundo que é gigante, assim. Porra, mas... muito maneiro. A Bethesda faz isso, né, cara? O mundo deles, os mundos da Bethesda são tão abertos que às vezes você faz umas coisas que... Ok, eu não deveria estar fazendo isso agora, mas eu vou fazer assim mesmo. Não, eu só fiquei... Até fiquei meio assim depois. Disse, que bosta. Faz parte das quests principais, né? Que eu achei que eu tinha descoberto aquilo, né? Uhum. Assim, não deixa ter sido. Porque se eu fosse seguir mesmo as quests, eu tinha que ir lá pro outro lado pra descobrir uma pista que meu pai poderia estar do outro lado da cidade. Mas eu descobri sozinho, tá ligado? Então foi muito foda. Aí eu entrei no mundinho mesmo. O próprio Skyrim também. Eu já cansei de fazer missão onde... simplesmente... Não era nem missão. Eu simplesmente queria explorar aquele templo que eu vi na minha frente ali. Eu fui lá... Fazia o que tinha que fazer, pegava tesouro, não sei o que. Aí, mais tarde, eu encontrava alguém numa cidadezinha. Ah, aqui, não sei, no templo tal, eu perdi, não sei o que. Ah, isso aqui que você tá falando, eu tirava do bolso. Ah, eu tirava do bolso, assim, é isso aqui que você quer? Olha só que coincidência. Você achou? Muito legal. Pode crer. Eu já fico frustrado quando acontecia isso comigo no Fallout 1, Fallout 2, porque eu gostava de seguir o roteiro do jogo. Ah, tá, né? Sacou? Eu gostava de seguir a história, de... tipo, ver a, como... A, que tipo de personagem que eu me passar certas quests, sacou? Aí eu geralmente chegava numa cidadezinha, assim, pra onde, seguindo a quest principal, né? Aí eu resolvia tudo que tinha pra resolver naquela cidade de side quest. Mas quando eu topava com a coisa que eu achava que era de missão principal, eu parava, voltava, assim, sacou? Dava um save game num slot diferente. Nossa, velho, se o Ike botar suas gameplays, ia ser muito chato, hein, vendo ele jogar. Imagina ele explorando cada coisinha, cara. Cara, Deus, ia ser insuportável. Que é um cara que serve pra gameplay, assim. Mas você tinha falado lá que você não gosta de jogo de mundinho, mas o Fallout 1 e 2 não pode ser considerado, não? Ele era meio mundo aberto também. Cara, ele... Não era tanto porque tinha aquele mapa, né? Mas eu acho que, de certa forma, era, assim. Ele era mais ou menos mundo aberto, mas eu acho que por causa desse esquema de eu seguir tanto roteiro, assim, de eu gostar de seguir a parada que tinham me passado, sacou? E, pô, o Fallout 1 e 2 também não tinha um cenário magnífico pra você explorar. Quando você saía de um... Não tinha muita opção, não mesmo. É, quando você saía de uma cidade pra ir pra outra, tinha um mapa desenhado com visão de cima, assim, sacou? Uhum. Que rolava no máximo uns encontros aleatórios, do ponto A ao ponto B. Ah, tipo de Dragon Age? É. O meu jogo favorito é Mass Effect, não é nem porque o mundinho, por causa do mundinho, é por causa dos personagens mais. Pode crer. Por causa da história de cada um e tudo mais, assim, é mais por causa deles do que isso. Porque se for pra falar de mundinho, eu fui falar de Skyrim mesmo, que me deu muito mais coisa pra ficar explorando. A liberdade era tanta que chegava a ser incômoda às vezes. O que, que eu faço? Eu faço onde eu vou. Pode crer. Ah, mas Skyrim é muito bom. Não, é muito bom. Mas o Mass Effect opções virou meu jogo favorito. Pode crer. Cara, eu gosto de jogos com opções. Eu tenho que ter opções. Esse jogo que eu tenho que ir muito ali, também não é muito legal. É, o Skyrim é bom, mas às vezes vacila. Do tipo, cara, eu virei o jogo, eu sou o Dovahkiin Supremo, salvei o mundo da desgraça lá do dragão, não sei o quê, e se eu continuar matando alguma galinha, ninguém vai querer minha pele. Eu tenho direito de comer uma galinha, não ferra. Mas aí é que tá. A gente não sabe se as galinhas são sagradas nesse mundo. Porra! Porra, é um mundo que tem dragões, mas as galinhas são sagradas. É. E o bizarro também é que os caras não têm medo, né? Você pode ser o Conan. Se você matar a galinha, o camponês vai lá tentar matar você, né? Na vida real, cara, não. Você não quer outra galinha? Eu trago pra você, não tem problema, né? É, mas em Skyrim você tá lá com uma Great Sword, matou a galinha, o camponês com um pedaço de pau vem atrás de você. Uma coisa que eu faço no Skyrim que eu tenho muito orgulho é que eu não dou prazer ao inimigo de ver o que acertou ele. Ah, cara, você é daqueles que anda baixadinho. É, o meu stealth tá no máximo e meu arco tá no máximo. Uhum. O cara tá lá distraído, de repente voa um cabo de vassoura na cabeça dele, ele morre automaticamente, não sabe de onde veio. Cabo de vassoura, maluco. Cara, uma flecha que dá 100 taralhão de dano, pra mim é um cabo de vassoura. Eu lembrei daquele The Gamers, que o Ladino dá um ataque furtivo com a balestra de cerco no camarada. No Sky eu tô com uma habilidade lá que ele dá o sneak attack vezes 15 se você for com a daga, né? É. Aí, além disso, eu tô com, acho que uma luva que duplica o sneak attack, aí vai 30 vezes o ataque. Explode o cara com a daga. Qualquer cara, você dá um sneak attack, você mata praticamente. É, tipo, você chega com a daguinha, aquela menor do que o seu dedão, encosta nas costas do cara, o cara liquefaz, né? É maneiro quando o cara não morre de imediato, ele fica com a flecha cravada na cabeça assim, tem alguém aqui, cadê? Eu ouvi alguma coisa, o cara com a flecha na cabeça. Must be my imagination. É foda, isso sempre acontece, cara, mesmo, né? Eu gosto mais do estilo... herói de peito heroicamente largo que bate de frente com a galera, sacou? Ah, eu bato de frente, mas eu jogo bolas de fogo. Rapaz, eu gostava do... O Mass Effect virou a minha série de jogo favorita também, né? Nos últimos tempos. E assim, cara, a coisa mais gloriosa do universo era você chegar com... Como é que chama aquele poder biótico que você pula no meio da galera? Biotic Charge no meio de 50 caras. Cara, quando a sua Shepard está no nível 60, que é o máximo, vem aquele exército de minions, assim, tu pula lá, a galera voa. Isso é muito bom, cara. Isso é muito maneiro. Eu tenho prazer de acabar com os inimigos só na porrada. Não, nem do tiro, só na porrada. Só no melee, né? Isso daí que você tá falando, prazer de entrar na porrada, tá me lembrando os jogos do Batman, cara. Quanto mais cara eu via, parece que mais vontade dava pra entrar na porrada, sabe? Aquele sorriso sádico, né, cara? É, né? É aquele negócio, o Batman, cara, o Batman é muito safado, né, cara? Ele fala, não, não mato ninguém, mas deixa um monte de tetraplégico, né? É melhor matar, mesmo. Eu comecei a ter esse sadismo com God of War, cara. Quanto mais inimigo aparecer na tela, mais eu sorriso. Isso, velho! Morra todo! Eu acho que é o prazer de fazer de derrotar os inimigos do jeito mais difícil, né, cara? É. Uhum. O Saints Row 4 tem um pouco disso. Quando você já tá com vários poderes legais, dá pra você fazer estilo Man of Steel, né? Chegar nos minions lá e enfiar porrada neles em alta velocidade. Isso é muito maneiro. Por isso que eu acho que o RPG sempre vai ser o meu jogo favorito. Sempre vai substituir o videogame pra mim. Porque, cara... A campanha de Mass Effect Saga que eu e minha galera jogou, eu tive o prazer de pegar um cruzador e enfiar na cara do componente. Você tá usando o D20 que o Rafael fez? Isso. Não o Rafael do Godmode, o Rafael de outros podcasts da Terceira Terra. Holocast. É, então ele fez o D20, a gente joga também com ele mestrando. Uhum. Eu sou muito cagado nesse jogo, porque eu tiro de 20 no dado. nego acha que meu dado é roubado por causa disso, né? E eu jogo com a porra de uma Asari, que é uma Bionic Beat do cacete. Quando atira um 20, ela tem direito de rerolar de novo o poder. Então já teve hora ali que eu já destruí a porra de um mecha gigante em um turno, porque eu lancei 3 vezes o meu poder. Pode crer. Eu cheguei a escutar aquela campanha lá que vocês gravaram e tal. Aqui no nosso grupo a gente jogou uma mini campanha com cada espécie, sacou? Uhum. E a gente ainda colocou uma versão da Ordem Jedi, sacou? No nosso cenário. Assim. Botou um tipo de religião lá. Tipo, baseado naquela religião das Azari, né? Que eu esqueci o nome. E, cara, eu fiz um Azari Jedi muito absurdo também, né, na campanha de Azari que a gente fez. Usava um sabre de luz gigante daquele de 3D10 de dano, sacou? Mas isso não tem nada a ver com videogame, né? Voltando ao videogame, depois, quando eu não tava entendendo quase nada que você estava falando, porque só sei jogar RPG do computador. É, eu também não sou muito criativo. É a mesma coisa, mas com papel. A explicação mais cretina do mundo, né, cara? Aí ela fica pedindo pro mestre as opções, né? Tem que selecionar uma opção. Ela não pode. Por que é que eu abro o meu menu aqui e minha roda de poder? Não é bem assim, calma. Mestre, quero ver meu inventário. Cadê? No caso, falando sobre os estilos de jogos, né, que a gente gostava e tal, vocês continuam mais ou menos no mesmo estilo que vocês gostavam antigamente? Cara, antigamente eu gostava de plataforma, hoje em dia eu quase não jogo plataforma, só quando é uma coisa muito boa, tipo Rayman, alguma coisa assim. É, eu também, no caso é jogo de bonequinho, né, era o que eu gostava também. Jogo de bonequinho. Tipo Tartaruga Ninja, cara, eu adorava, acho que foi um dos jogos que eu mais joguei, do Super Nintendo. Eu também, eu gostava muito, Beira-Mata eu adorava também. Aí hoje em dia eu vou jogar uns mais modernos, já não acho tanta graça não, cara. Antigamente eu gostava mais de jogo de lutinha. Jogo de lutinha era comigo. Lutinha é o quê? King of Fighters? The King of Fighters, Samurai Shodown, eram os meus favoritos, assim, jogava sempre. Isso eu não gostava tanto, não. Jogava no fliperama até. Mas olha aí, um exemplo direto, que era um jogo que eu gostava muito quando era moleque, era o Mario Kart, e hoje em dia eu tô jogando o Sonic, né? Hoje, tava jogando lá, que é o mesmo estilo de jogo. Eu mudei completamente, porque na época, tipo, RPG japonês, Final Fantasy, as coisas com batalha de turno que eu não gostava, não tinha paciência nenhuma, e até hoje eu não tenho, pra batalha de turno. E cabelos coloridos demais, eu também não tenho paciência. Mas com o advento do RPG ocidental, com action RPG, com RPG que se enfia porrada mesmo, esse tipo de coisa, eu passei... Virou um dos meus gêneros favoritos, assim. Foi da água pro vinho, basicamente. O Paulo, e batalha de turno, tipo o X-Coin, os Fallouts antigos, você também não curte, cara? Cara, eu não consigo ter muita paciência, não. Não gosto, não. Nossa, o X-Coin, cara, a gente viciou aqui, eu ia ver. A gente tá com mais de 100 horas de jogo. É, 120 e tantas horas. Já que eu peguei de graça aqui na PSN Plus, joguei a primeira missão. É, legal, mas é meu estilo. Ah, mas você passou o tutorial, cara? Porque o tutorial, ele fica lá... Ele praticamente joga pra você, né? Depois que começa a ficar legal. Só depois do tutorial, mas ainda assim, sei lá. Tipo, eu gosto de ficar na pele de um personagem que eu customizei e eu tô vivendo a vidinha dele. O RPG japonês, tu olhava o personagem de longe, você criava um grupinho e você podia trocar entre o grupinho das pessoas. Assim, eu não gosto de controlar um grupo, eu não gosto de controlar um exército, por isso que eu não gosto de jogo de estratégia, esse tipo de coisa. Eu gosto de estar na pele de uma pessoa só. Eu sempre pensei. E fazer vozes. Fazer vozes. E ficar bebendo enquanto jogo, chorando porque o personagem tal morreu, eu gostava dele. Ah, maldito. É muito dinheiro pra mim, pronto. É verdade, né? Eu acho que RPG japonês... Eu nunca entrei muito no mundinho, não. O Chrono Trigger mesmo, né? Tinha aquele tipo de clássico, né? Chega assim, a menina fala, ah, vamos salvar o mundo? Aí tem sim ou não. Você fala não, ela fala, ah, bora. Aí continua, né? A opção. Aí você, não. Ah, bora. Aí você... Tá bom, vamos salvar o mundo. É, cara, isso também sempre me irritou pra caramba. Essas... É a ilusão da escolha, né, cara? Por isso que eu... Pra mim, o Fallout 2, que foi o primeiro que eu joguei da série, foi a coisa mais revolucionária do universo. Se uhum. você quisesse simplesmente entrar e massacrar todo mundo e ser o maior filho da puta do universo, você podia, sacou? Inclusive, cara, isso daí é uma... Eu não jogo tanto GTA, então não tenho opinião formada, mas é uma das críticas que um amigo meu tem em relação ao GTA. Porque o GTA, você... Geralmente você é um bandido, né? Eu tava vendo gameplay do GTA V, você começa já assaltando banco, cara, né? A pessoa que joga GTA tem que meter na cabeça, tipo, cara, eu tô jogando isso aqui como se fosse um jogo feito pelo Tarantino. O que é um filme do Tarantino? Uh-huh. É um filme cheio de bandidagem carismática, entendeu? Aham. Uh-huh. Não é porque você vai fazer aquilo que eles fazem porque é feio, mas os caras são engraçados, uhum. O roteiro é bom, é até a mesma coisa. Não, mas eu digo assim, agora compara com Skyrim. Skyrim, logo de início, você pode ser tanto um lawful good como um Chaotic Evil. Ah, sim. Tanto que eu tenho vários personagens. Porque GTA não é um RPG, né, cara? Ele já é um. É. Apesar de ser mundo aberto, é outro esquema, né? É meio que uma história pré-pronta, né? Assim, que você vai adaptando. Pô, principalmente GTA V, você tem três personagens distintos, né? E um deles é a coisa mais perturbada e psicótica que eu já vi na minha vida. Porra. E você se sentir incomodado de jogar aquele cara, né? Então ele não é um RPG. Uhum. Ele tá ali pra contar uma história maneira pra você, né? É, tanto que quem é que lembra da história do Skyrim, né? Eu nem sei o que é o direito a plot. Eu sei que o dragão voltou, beleza. Tem história? Achei que você era um cara psicótico que ficava gritando na cara dos outros. Não, tem história, pô. No final ele acorda, cara. Acorda no manicômio. O maneiro de Skyrim é esse. Ele tem uma história, mas é do tipo, você vai... sentar e ouvir, uhum. né? Ou tu vai sair fazendo sendo merdeiro pelo mundo. Você faz a sua história, mais ou menos. Aí gera vídeo de YouTube. O meu prazer sempre foi o roteiro dos jogos, meu. Sempre foi esse lance da história, de seguir ter personagens carismáticos, né? Quer dizer, o único motivo de eu não jogar o GTA mesmo, de eu não gostar de GTA, é por causa desse lance, desse esquema do mundo aberto, né? Do sandbox, que eu nunca gostei. Mas os RPGs mais estruturados, o Mass Effect, tipo, Dragon Age, sacou? Sempre foram o meu estilo favorito, assim. É assim, né? Existem mundos abertos e mundos abertos, né? Tem a Rockstar, né? Que é a Rockstar. É. Então, quando aquela cidade começa a fazer parte daquele mundo mesmo, de a cidade é viva, tu entra num site, tem umas coisas engraçadas pra tu ver, tu vê TV, tu assiste até o final, porra, de um desenho animado... politicamente incorreto, vai no cinema, esse tipo de coisa, você começa a gostar do mundo aberto, porque realmente tem coisa pra fazer nele, né, cara? É uma coisa que mudou no estilo de jogo que eu tinha, cara, que é, antigamente, eu como, por exemplo, esses RPGs na época do Super Nintendo e do Play 1, até tinha bastante coisa, mas era totalmente possível você conseguir fazer tudo, tá ligado? Hoje em dia eu já desapeguei, hoje em dia, cara, no Skyrim, por exemplo, eu jogo o que aparecer na minha frente, eu faço. O que não apareceu, eu nem vou atrás também, sabe? No começo você fica, ai meu Deus, quanta caverna aqui, aí você vai querer explorar tudo. Mas depois você tem que botar na cabeça, cara, que o jogo foi feito pra você não fazer tudo. Aí isso é uma coisa que também eu comecei a desapegar. Nem, principalmente quando muda de geração, né? Quando você vê aqueles gráficos mais fodões, assim, né? Você quer, que nem eu vi um vídeo do Jovem Nerd, né? Falando, olha só esse plástico, assim, sabe? eu era meio assim, cara. Hoje em dia, cara... Hoje em dia. Já desapego, principalmente agora que pela primeira vez eu tive um computador que conseguia rodar o jogo atual, sabe? Eu tava sempre jogando coisa de 5 anos atrás, né? Por aí. Agora que a gente tá conseguindo rodar as coisas atuais com gráfico legalzinho, eu ainda tenho um pouco disso, mas eu tento desapegar. Ele tem, olha essa água, olha essa pedra. Porra, cara, a primeira vez. Aí, tu vai nadar numa praia de GTA V, tu vai ficar babando assim, as ondas. Tu ainda mergulha, tem coral, tem peixinho, tem. Caralho, cara. Caralho. Cara, Rockstar sabe fazer um pôr do sol como ninguém. Começou com o Red Dead, né? Com Red Dead Redemption e GTA V também. Eu lá na praia dirigindo, olhando pro pôr do sol, assim, quase batindo de cara. Cara, eu tive um impacto, assim, quando eu vi... É até meio óbvio, né? Mas quando eu vi o trailer do Watch Dogs, cara... É, o Watch Dogs é um que eu tô com receio de comprar pra essa geração, porque eu sei que vai dar uma caída muito feia em comparação àquilo que a gente já viu. Aí eu tô assim, acho que eu vou esperar quando eu pegar meu Play 4. We're sending you back to to the future! R$4.000! R$4.000! Cara, eu sabia que era isso. R$4.000! Esperar quando eu pegar meu Play 4, aí eu... É, porque os caras, quando eu mostrar gameplay, eles não mostram gameplay no Play 3, é, né? Pois é, né? Eles mostram no computador da NASA. O GTA V impressiona, porque eles pegaram aquilo, aquele gráfico que era muito maneiro do Max Payne 3 e botaram no mundo aberto. Não sei como, mas botaram. O Blu-ray deve estar peidando aqui de tanta coisa enfiada nele. Você pega o Blu-ray e coloca numa balança, né? Ele pesa 5 quilos. É muita informação, né, cara? Que tem, né? E hoje em dia, que o Paulo, no caso, falou que joga o Play 3, né? Você tem outro videogame, ou Paulo? Eu tenho um Xbox que eu uso de vez em quando o jogo é melhor no Xbox, ou é exclusivo pro Xbox, mas é mais o PS3 mesmo. É que eu tenho impressão, cara, pode ser que a coisa mude ainda, mas eu tenho impressão que talvez eu nunca mais tenha um videogame, cara. Acho que eu vou ficar no computador mesmo. E quando sair um exclusivo muito bom, eu choro e pronto, que nem o Red Dead Redemption. Se eu tivesse... Esse, eu até hoje tô esperando o Red Dead Redemption, eu saio pro computador. Acho que isso não vai, não. Não vai, cara. Se eu tivesse 50 dedos na mão pra me dar bem com o teclado e eu não consigo, e se eu tivesse a paciência de ficar dando upgrade nele pra acompanhar a evolução das placas de vídeo, eu até jogaria, mas eu não consigo. Eu gosto de chegar em casa, sentar no sofá, ligar a TV gigante e ficar no videogame mesmo, com o controle na mão. Uhum. A Steam tá mudando isso aos poucos, tá virando uma coisa muito friendly pra quem não gosta de jogo de PC. A Steam consegue dar o seu jeito de ser uma coisa mais friendly, mas ainda assim eu prefiro o console. Não, a gente tá querendo chegar no nível de comprar um PC só pra ficar na sala, cara, só pra jogar. Caralho. É que... Liga HDMI na TV, manda ver, cara. É ver. Então, às vezes a gente faz isso, já. Teve alguns dias que a gente chamou a galera aqui, botou o controle de Xbox nele, e o Steam tem aquele Big Picture, né, que é o sistema lá que é próprio pra você usar com controle. É, tem essa. É, o carinha lá tava procurando o Xbox, ele disse, ué, mas cadê o Xbox ali? Ele achou que a gente tava jogando Xbox mesmo. Mas foi meio que foi balanceando, assim. Eu comecei no videogame, né? Lógico. Aí, mais ou menos na época do Play 1, um pouco antes do Play 1, eu fui pro computador, fiquei jogando no computador. Aí voltei com o Play 1. Tive o GameCube, aí tentei voltar pro videogame. O último foi o Wii mesmo, mas agora a gente voltou pro computador mesmo. É muito caro os jogos. O lance do, tipo, aquela discussão do FPS é melhor computador, eu sei, mas... Eu sou muito cavalo, eu tô jogando pra começar com meus dedos sempre saindo do lugar das teclas aí, e pra virar a cabeça com o mouse, cara, eu dou um toquinho no mouse, o cara dá um 360 quase com a cabeça. Parece que eu tô jogando com um passarinho que vira a cabeça rápido assim, não sabe pra onde ver. O mouse do Paulo tem que acoplar uns halteres, né, cara? Bota assim do lado. Assim. Não adianta, se não tiver controle eu não me dou bem, não tem essa. Já sou jogadora de PC mesmo. Eu fui jogar controle, até eu acostumar a jogar controle esses dias aí, né? Demorou. Qual foi o jogo que você não conseguiu jogar direito com controle? Foi... FPS, Dead Island, né? Não era? É, foi... Qualquer FPS, né? A vida é... Nossa, FPS pra mim é um inferno na Terra. Mas eu tenho vontade de jogar, mas é um inferno. Não vai. Experimenta Halo, que Halo ele foi feito pra ser jogado num console, então ele é bem friendly pra controle. E você, Aiken, é só browser mesmo? Só internet. Sou browser gamer, né, cara? Browser gamer, é isso aí. Eu jogo na plataforma Mozilla. Não, cara, eu comecei com... Eu tive pouquíssimos videogames ao longo da minha vida, assim. Eu tive um Super Nintendo na época, eu tive um PlayStation depois disso, e só, sacou? Depois disso foi só computador mesmo. O máximo que eu jogava era quando eu alugava um videogame, ou quando eu pegava de um amigo meu, assim, sacou? Nos últimos tempos eu fiquei um tempão com o Xbox 360 de um amigo meu aqui em casa. Tipo, suficiente pra eu zerar os Mass Effects todos algumas vezes. E... Algumas vezes. É. E zerei o Dead Space 1 também, zerei o... Caramba, o Dishonored, sacou? Mas praticamente só computador e computador ruim, né? Porque eu também não tenho paciência de ficar me informando com relação à atualização, de ficar correndo atrás disso, sacou? É, então, a gente só... um fator determinante também porque a gente pegou o PC agora mesmo é porque a gente não entende, mas a gente conhece alguém que entende. Então, beleza, né? O negócio você é você precisa saber entender, quem entende. Ou entender ou conhecer alguém que consiga montar pra você. A gente conseguiu montar aqui por um preço bom, um computador saiu, sei lá. Se fosse tentar comprar um montadinho já, eu ia pagar R$1.000 a mais que eu paguei, sabe? Ah, mas tem placa de vídeo aí que tá o preço de um Play 4 quase daqui a pouco. É, a nossa foi quanto, Vi? R$4.000! Foi uns R$600. Eu achei que tinha sido mais caro. Não, até. Foi 600. A gente comprou na promoção. Foi uns R$600, eu acho. O meu foi 2.000 pratas, tudo. Até o mouse, né, teclado. Tudo. O nosso, como a gente já tinha monitor, teclado, essas coisas, foi R$1.600 Por aí. Por aí. Mas roda quase tudo. No máximo. Quase no máximo, é. A 60 FPS. Caramba, cara, eu fui tentar jogar o Mark of the Ninja aqui agora há pouco e o... Que tristeza. O meu computador não rodava o cenário. Ficou... O Mark of the Ninja, que é pra ser leve, né? São muitos polígonos, né? Jogo doido. Essa é a minha vida de videogame hoje em dia. Ó, falando nisso, Mark of the Ninja tem o recorde dos amigos lá, viu? Se você quiser. Ah, olha aí. Beleza. Não, mas agora que eu comecei a trabalhar feito gente grande, eu tô pensando em esperar a nova geração sair pra eu já entrar de cabeça na... Você vai achar todos os bugs, aí eles corrigem lá. É, vai ser o beta tester da galera. Mas aí, essa é a minha vida. Eu vivo de ouvir podcast de videogame sem jogar videogame e ver vídeo no YouTube das pessoas jogando videogame. Antes de comprar o Xbox 360, meu primeiro Xbox 360, que eu comprava de revista. Pô, cara, eu devo ter mais ou menos uma tonelada. Eu visitava Game Trailers e comprava revista, era isso. Imagina, você pega lá, né? O cara, pelo menos, tem uma internet boazinha, bota lá os vídeos em Full HD no YouTube, né? E finge que tá controlando, né, cara? Caraca! Mas, pô, Paulo, faz o seu jabá aí, fala aí do God Mode, cara. É, a propósito, é um dos podcasts que eu mais escuto hoje em dia, hein? Ao lado do Nerdcast do Games on the Rocks, eu acho que Bom, não tem jabá fazer, né? Oi, eu sou o Paulo Antunes, lá do God Mode, eu hostei aquela bagaça, que tem baixo nível total. É, e visitem, que é www.godmodepodcast.com, né? A voz dele caiu uma oitava, velho, você notou? É. Falem aquele câncer que a gente chama de podcast, vai ser muito legal. Fala aí. E aí, beleza? Beleza. E aí, cara? Tudo bem, pessoal? Engraçado, não fez barulho aqui a chamada de vocês, eu vi piscando. O Paulo é do time do Doug Lira, né, cara? A voz dele também não encaixa na foto. É, né? Verdade. Podia ter uma voz de, sei lá, ho, ho, ho, alguma coisa assim, não sei. Na verdade, eu tô esperando você me assaltar, cara. Sacanagem. Essa cara... Não é a cara dele, pô. Qual é o assunto de hoje mesmo? Que eu esqueci. Tipo... O ato de jogar mesmo. É. Contando a evolução da sua vida de jogador. O que, que você passou pela... Ah, joga aquela... Eu esqueci a palavra. Aquela pauta que você tinha feito? Vou falar. Então, deixa eu procurar aqui. Que eu tô com dois monitores aqui. Nossa, que foi isso? A praia de alguém. Fui eu. Eu tava arrumando as coisas aqui, tava sem áudio. Você tem aquela pauta fácil aí, ouvi? Que pauta? Ah, tá. Que pauta? Esse programa já começou bom. Começou bem. A gente fez um episódio falando sobre o Red, cara, que vocês vão ouvir de besteira. Cara, eu mal posso esperar por isso. Acho que foi o nível mais baixo que ainda chegou em muito tempo. Assim. Aparecendo aqui o Neo, cara. Cheio de fio aqui em volta. É, meu quarto também é meio Matrix, assim, cheio de fio. O meu quarto parece uma caverna de um druida. Cheio de pelo de cachorro pra tudo que é lado. Ainda bem que eu tô calmo pra esse negócio de competição, senão eu ia perder... Eu já tenho cabelo branco e sou careca, imagina. Se eu fosse me estressar com isso hoje em dia. Como assim, cara? Tenho cabelo branco e sou careca? É, quando eu deixo crescer, começa a aparecer esse cabelo branco aqui do lado. Mas aí eu passo a máquina zero pra dizer que... É tudo igual, sou careca, dane-se. Eu tô nessa também, tô quase passando a lâmina já aqui. Ah, não! Peraí, só um minutinho que o telefone está tocando aqui, peraí. Beleza. Oi! Continua. É que minha mãe está no aniversário, eu vou ter que buscar ela, mas só falou que quando eu terminar aqui eu vou ligar pra ela. Deve estar chato, né, cara? Ela não fica muito tempo nos aniversários, ela sempre fez. É só assina a lista, né? Vai embora. É, pois é. Beleza, valeu aí pela participação. Valeu por convidar. Sai quando isso aí? Ah, isso. Quando Deus quiser, cara. E aí, pessoal, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. E aí, Vivi, quais são as novidades? Você sabe, rapaz, que a gente até tem bastante novidade. Olha, é bom aí, ficar bastante tempo sem gravar, porque a gente fica acumulando novidades. Não, mas tem novidades mor. É, não sei se tá certo, você concorda? Qual? A gente voltou, Vi. É verdade. Deixa eu falar. Tem até post seu já, ó. Tá post da Vivi, mó comentado, do Aiken também, muitas coisas. E o Gavi Estática está de volta. Esperamos que sim. Não, esperamos não. Tá de volta. Está de volta todo dia 20. 20, olha só, Vivi hesitando aí pra falar. Então, o Gaveteiro agora tem posts toda segunda-feira, né? E Gavi Estática todo dia 20, independente de que dia que cair. Pode ser feriado, pode ser qualquer coisa. Vai ter Gavi Estática dia 20 lá, né? Ainda não estamos na periodicidade de antigamente, né? Que era quinzenal, mas eu acho que já é o começo. Pra quem tá tendo a cada era glacial, acho que já é um grande salto. Né? Ah, eu acho. Eu acho que Gavi Estática uma vez por mês já tá de bom tamanho, hein, pessoal? Então, o mais curioso é que quando a gente avisou lá no Facebook, né? A propósito, se você não curte o Facebook. Essa é a sua chance. Olha ali, você ó. Você pode acompanhar as novidades gaveteiro.com, ó. facebook.com/gaveteiro. Aí você não vai estar perdendo muita coisa se você não curtir. Mas se você curtir, você vai saber algumas coisinhas. É, até foi curioso que quando a gente falou que ia voltar, aí o Anderson Cardoso falou que está sentindo cheiro de patrocínio. Olha só. E aí, Vê, de quem a gente vai falar nessa volta do Gavi Estática? Quem é? Vai falar da Coca-Cola, McDonald's? O que a gente vai falar? Deixa eu falar da gente, né? Porque afinal de contas, quem patrocina o Gaveteiro por enquanto somos nós. E pode espalhar para seus amiguinhos, né? Vamos ver se a gente volta de vez. E essa periodicidade de do Gavi Estática mensal, não, não vamos alimentar muita esperança não, mas pode ser que melhore ainda, né? Vamos ver, a gente meio que tá testando agora que a vida deu uma acalmada, né? Quase um ano de casado, deu pra arrumar a casa, né? Ah, é, mas espera só quando dá seu rebento pra vocês verem a periodicidade do Gavi Estática, como é que vai ficar. Vi, você como é que eles chamam Gandalf lá? Corvo cinzento, mensageiro, não sei o que lá. Você só fala, pô, Corvo da tempestade. Corvo da tempestade, você tá foda. Agora, olha só, e nisso a gente já linka alguns poréns. É, pra poder ajudar a manter essa periodicidade, eu agora, na hora de editar o Gavi Estática, vai ter alguns pequenos desleixos, né, que a gente vai ter. Por exemplo, eu sei que já tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas antes a gente sempre censurava os palavrões, né, e agora eu vou parar de censurar, né. O Aiken deu graças a Deus, mas eu prefiro o Gavi Estática censuradinho, que eu sou meio politicamente correto. Ah, eu também prefiro, porque daí dá pra todo mundo escutar de boa. É, que a propósito, mesmo antes o Cardoso tá dizendo que ele era a gente era era o cast mais educado, né? É, que dava pra ouvir sem fone de ouvido. Sem fone de ouvido que dá vergonha. Agora ele se lascou que ele acabou de ouvir o Gavi Estática com a participação do Paulo Antunes. Que foi uma ótima estreia, né? Eu acho que pior que isso só se fosse o Hugo Soares. Agora é lógico, né, que quando sair um bucinho, você ainda vai censurar, né? Mas assim, as censuras, as coisas mais cotidianas, né? Essas coisas mais banais, que já estão, os palavrões mais banalizados, é claro que vai continuar, vai ser de boa, tipo, um foco, alguma coisa desse tipo. Ah, tá banalizando demais você agora, repetindo, né? Não precisa, ah. Quando você é natural, aí sai. É. Esse que você falou agora, eu vou censurar porque não foi natural. É, censure mesmo. Agora, coisas muito gratuitas, assim, como o Doug Lira, né? É. Tá muito gratuito. Isso aí, a gente censura, porque também, né, ninguém merece. E eu também vou começar a editar tudo, vou me render, né? Eu sempre falava isso. Não sei se o pessoal que acompanha há muito tempo, até no tutorial que eu fiz de como editar um podcast, né? Eu sempre falava que o ideal é você editar em várias faixas de áudio, né? Vou me render, vou editar o Gabi Estática agora, tudo em uma faixa só. Que assim, pelo menos, vai dar uma boa... agilizada. Facilitada, né? Na edição. Talvez não fique com aquela qualidade toda, né? Mas eu quero o feedback de vocês. De repente, eu tô me atentando com isso e pode ser que os ouvintes nem notem tanta diferença assim, né? Então, acho que vale a pena dar uma acelerada na edição, tirando, né, algumas faixas de áudio pra, em prol da periodicidade. Mas essa foi a grande novidade e junto com ela a gente ganhou um bônus aqui também, que é pra quem andava reclamando, né? A gente até comentou isso no Gabistático passado, do aplicativo lá do iTunes, né? Do podcast do iPhone. É, do iPhone, do iPad, que não baixava o Gabistático. A prova que não era culpa da gente mesmo é que ele voltou a funcionar misteriosamente, né? Agora, aparentemente, é só pra o iOS novo, né? O 7, né? Isso. Que a gente testou no iOS 7. Ele tá funcionando, só que no é o 6, né? O 6 ponto alguma coisa. O anterior é o 7. É o 6. Não, nem sempre é o 6, porque é 7.0, não sei o que lá, então pode ser 6.0, alguma coisa. O anterior, anterior mesmo, né? Não, então, mas agora no iPhone, no novo iOS, parece que está tudo ok e qualquer coisa aí, o iCast ainda continua funcionando numa boa. Se você tem o iPhone 3GS para baixo, que não dá para atualizar para o iOS 7, né? Pega o iCast, que é de graça, né? Que a gente até falou no aplicativozinho que a gente falou no Gavistática passado, e funciona de boa até. E, pra falar a verdade, eu acho que ele é tão bom quanto o próprio aplicativo da Apple. É, eu gostei bastante. Comecei a usar, gostei. A única limitação dele é aquela que você falou, que ele não pode assinar muitos podcasts, né, de uma vez. Acho que parece que são só 6 pra versão grátis. É, aí pra quem escuta muitos podcasts já complica um pouco. Mas, enfim, né, se você quer escutar o Gavistática e não quer dar um page view pra gente, quer baixar direto de um aplicativozinho pelo feed, pega o iCast, ou se você tiver iOS 7, baixa pelo próprio podcast mesmo, que aparentemente tá funcionando de boa. Se parar de funcionar, a gente não sabe também, porque isso é uma maluquice, então vocês falem pra gente, continue dando feedback pra gente, que isso é importante. E reclama com a Apple, né? Porque o problema não é nosso. É. Então, Vi, vamos falar de joguinhos? É, vamos falar de coisa boa! Vamos falar de joguinho. O que que jogos tem a ver com gaveteiro.com, Vi? O que que a gente tem pra falar sobre jogos? Eu jogo, você joga. Nossa, é isso mesmo? Eu faço gameplay, você também faz. Ah, a propósito, gameplay ainda vai ser a única coisa que ainda não vai não vai ter um dia certo pra sair, né? A gente vai se concentrar no Gavistática e em alguns posts. Vai ter post da Vi, do Aiken, do Fábio e do Pedro Henrique, Pedro, que é o nosso colaborador sobre música, né? Eu não vou escrever porque eu já tô editando podcast, então eu não escrevo, só edito. E agora, nossas gameplays, pra quem acompanha, ainda não teremos um dia certo, né? A gente vai, quando tiver um tempo sobrando, vai lá, faz um gameplay e edita pra vocês. Além das gameplays, porque, afinal de contas, né, vocês veem a gente jogando e tudo, mas nem todo mundo tem a oportunidade de ter aquele joguinho que a gente tá jogando. E o que que a gente vai fazer a respeito disso? A gente pode fazer alguma coisa a respeito disso? Então, primeiro o que a gente vai fazer é fazer um agradecimento muito especial a um ouvinte que atende pelo nome Rude Bomba. Cara, que pelo nick. Será que ele é da academia? Enfim, é o Rodrigo. Ele fez uma mega doação pra gente aqui de chaves Steam. Vários joguinhos mesmo. A gente ficou muito agradecido. Um monte de joguinho indie que eu não tinha, a gente já colocou aqui. Inclusive, ele doou muitos jogos que a gente já tinha, né? Tanto eu como a Vi, né? Isso. Aí eu falei, ah, cara, ó, esse jogo a gente já tem. Se você quiser ficar com ele, aí ele disse, não, pode, se você quiser, pode doar lá no gaveteiro, né? E é a partir de agora que a gente vai começar o Criança Esperança Steam do gaveteiro. A gente vai incentivar isso ao máximo. E olha só, todo Gavistática agora, vocês ouvintes vão ter chances de ganhar joguinhos. Ele deu muito jogo pra gente, então a gente tem alguns jogos aqui que a gente vai ficar sorteando. E como com essa onda de Humble Bundle também, a gente sempre tá comprando esses Humble Bundle aí, que é assim que a coisa anda mesmo, que é assim que quem nunca jogou esses jogos que eram caros antes, né, e agora tem oportunidade com o Humble Bundle. Então a gente tá sempre comprando e agora a gente vai começar esse Criança Esperança aqui dos videogames. Se você for dono de algum blog ou dono de algum site, quiser um jabazinho, manda um joguinho pra gente. A gente faz o jabazinho e sorteia o seu joguinho. Olha aí. Pois é. E a gente tem dois jogos pra vocês, ouvintes. Olha só. Pelo menos pra essa edição. Não vamos jogar tudo de uma vez, né? Porque senão... Não. Aí vira festa também, né? E outra. E acaba, a gente não vai ter mais pra dar pra vocês. Hoje... vamos dar 2. Da próxima vez a gente não sabe se vai dar 2, tá? É, vamos ver. A gente vai ainda vai experimentar vários métodos aqui, a gente vai ver como é que a gente vai doar, né? A gente não necessariamente vai sempre fazer da mesma forma, né? Então, temos dois jogos aqui, dois que já fizemos gameplays, inclusive, que é o Dead Space 1. Joguinho bem legal. Inclusive, a gente parou de jogar, não foi bem. A gente só jogou aquilo do gameplay mesmo, foi, né? Foi. É, não sei. Eu quero jogar um pouquinho pra depois a gente tentar, de repente, fazer um gameplay numa parte mais à frente, né? O que é que você acha? Quem sabe eu jogo um pouquinho também. Quem sabe? É verdade, a Vi não jogou. A Vi é muito cagona pra essas coisas. Dead Space 1, jogo muito bom. Mas é bacaninha mesmo. E o outro jogo que a gente tem, que também fizemos gameplay, Trine 2. Aliás, eu quero esclarecer uma coisa. Vocês, palhaços, que ficam me zoando... Por causa do Trine 2, deixa de ser babacas, tá? Eu aprendi a fazer as coisas direito agora, eu tô melhor. É? Quem é que tá zoando você? O Anderson Cardoso fica me zoando. Ele zoou você? É, ele fica falando que eu não sei pular. Pois saibam que agora eu aprendo mais ou menos. Ah, inclusive, pra pessoal... Ninguém falou nada até agora, mas teve um gabinete... Foi um gabinete passado até, faz um tempo eu nem lembro. É, o Doug Lira tá com papo de vamos marcar pra jogar Trine 2, pra gente gravar um gameplay, né? O Doug Lira, ele é um furão. Ó, eu queria falar pra vocês que eu falei que a gente ia marcar, eu marquei duas vezes. Verdade. Marquei duas vezes e ele não quis. Ficou com papinho que tô desenhando. Ah, nunca vi... Parece até que trabalha com isso, de negócio de desenho. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro desenhando, não. O negócio é vender coco, filho. É. Desenhar não dá certo. É só coco e então é isso. Como a gente... Vi, a gente não combinou antes e agora é um desafio. O que é que a gente vai fazer pra doar esses dois jogos nesse avistante? Eu já sei. A gente pode fazer assim. Primeiro comentário dizendo uma salsicha. Uma salsicha? Não, mas é muita piada interna do Frango Fino isso daí. Isso é uma coisa que o pessoal que escuta o Gabinete Estático vai entender. É, não, peraí. Tem que ser uma frase boa do Gabinete Estático. Frase boa do Gabinete Estático? Acho que não tem tantas frases assim, não, tem? Tem que arranjar alguma coisa que alguém fala. Que alguém fala. Daquele outro Gabinete Estático que a gente fez um sorteio desse tipo, ele botou eu gamava no Cirilo, né? Tinha que encaixar essa frase. Isso. A gente podia botar alguma frase que a pessoa tivesse que encaixar no comentário e fizesse sentido, né, cara? Ia ser legal. Aí, tipo assim, o primeiro podia escolher qual jogo queria e o segundo que fizesse pegava o que sobrasse. Ele podia fazer assim. Tinha que ter a frase, o Paulo é, ou... Ah, não, melhor ainda, pronto. Porque senão o pessoal não vai ter criatividade. Tem que ser assim. A frase é, o Paulo é lindo, mas... O Paulo é lindo. É. Porque tem que ser alguma coisa que quem não ouviu ainda e tá vendo os comentários não vai entender nada, tá vendo? Ah, tá. Ok. Pronto, então é isso, pessoal. Recapitulando. Pra ganhar os joguinhos... lembrando, é Steam, né? Não vai botar esse código no seu PS3. Não vai rodar. Isso é pra quem tem conta no Steam no PC, né? Acho que tem até Steam pra PS3. Sei lá, tem um negócio desse, né? Mas... pra quem tem conta na Steam. Quem tem conta no Steam. Quem tem conta no Steam vai ativar esses códigos no Steam, né? Então, beleza. Pra conseguir esses códigos, essas chaves, tem que ter no seu comentário em algum momento... Pode ser qualquer coisa, mas em algum momento no seu comentário tem que ter a frase... O Paulo é lindo, mas... E aí você completa da sua forma. E tem que fazer sentido. Eu nem sei se precisa fazer sentido. Vai, faz isso. Isso é criativo, vai, cara. E é isso. A primeira pessoa que conseguir isso, escolhe se você quer ou Dead Space ou Trine. E a segunda pessoa que conseguir... Fica com o que sobrar. Fica com o que sobrar, beleza? Se você quiser também comentar isso só pra zoar, mesmo que você não queira os jogos, também tá valendo. É. E depois a gente vai vendo. Cadê a Vistar? A gente tenta bolar uma maneira nova de sortear. Tem qualquer coisa a gente sorteia no Facebook mesmo. Eu acho que é até uma boa, né? A gente pode sortear no Facebook depois alguns também, né? Da mesma maneira que eu andei distribuindo no Facebook, alguns descontos que eu andei ganhando no Steam aí, uns vales desconto lá, que eu andei distribuindo, a gente também pode de vez em quando, quem sabe, né? Fica de olho. Inclusive dei mancada, porque eu tava com um cupom de desconto aí de, sei lá, 50%, não lembro agora, de aquele Awesome Notes, né? Eu não comprei, eu também esqueci e não doei e expirou. Tá, mas vocês não vão esquecer que pra aquelas pessoas, quando a gente for fazer esses sorteios, assim, a distribuição no Facebook, se não tiver curtido a página do Gaveteiro, não vai ganhar. Já estamos nesse nível, assim, de fazer ameaças, fazer chantagens? Não, apenas, pô, pelo menos dá uma curtida, já que vai ganhar um joguinho grátis, né? A ideia é doar pra os ouvintes, né? É. Cara, que nem conhece a gente... Que bosta também, né? O ideal é bom ser uma galera assim que já conhece a gente, sei lá, que já tá um tempo com a gente. A gente nunca deu nada pra eles, né? Beleza. E falando ainda em Steam, deixa eu abrir minha pauta aqui pra falar com mais detalhes. Nossa, o Anderson Cardoso tá virando o novo Caio Braga, né? Essa é a terceira vez que eu vou citar ele aqui. Caio Braga está perdendo seu espaço. O Anderson Cardoso, que inclusive eu tenho ele adicionado no Steam, a gente vê se eu troco uma ideia. Que inclusive, de novo, né? Vocês podem adicionar, tanto eu como a Via, a gente tem conta no Steam, vocês podem adicionar a gente, tá? A gente sempre deixa, né? A gente sempre deixa nossas contas aí pra quem quiser adicionar. Ele deu a ideia que eu já tava pensando em fazer um perfil no Steam do gaveteiro.com pra, sei lá, a gente marcar de jogar alguma coisa. Aí ele falou, o Anderson, que já tem um negócio no Steam que serve meio que isso, não precisa fazer um perfil. Você pode fazer um grupo, que é como se fosse vamos orkutizar agora o negócio, né? É como se fosse uma comunidade, né? Do Steam. Que o Steam, pode ter gente que não sabe, mas ele não deixa de ser uma rede social, né? Ele não é apenas um lugar pra você jogar, ele é uma rede social também. E lá tem um... a gente fez uma comunidade, por ideia do Anderson, que é a comunidade do gaveteiro.com, a gente vai botar aí o comunidade é feio, né? O grupo Steam do gaveteiro.com. A gente vai colocar o link aí pra quem tiver conta no Steam, querer entrar lá, né? Pra trocar uma ideia com o pessoal. Eu até fiz já dois tópicos, mas o pessoal não tá muito afim de interagir, pelo jeito. É só meio tímido. Não sei nem se vai vingar esse negócio. A gente ainda não tá planejando nada, né? Mas eu acho que a gente pode... Quem sabe no futuro a gente não vai fazer doação de jogos por lá também, e a gente vê algum jogo que a galera curte pra tentar marcar umas partidas. De antemão, eu diria que eu gostaria de jogar com o pessoal o Sonic All-Star Race e Transformers, né? Que é o... Eu até falei desse Gavistat, que é tipo o Mario Kart do Sonic, né? É, mas porque dá pra reunir várias pessoas, né? Acho que dá pra reunir 10 pessoas, 8 pessoas, sei lá. O ideal é a gente pegar um jogo que várias pessoas pudessem se reunir, né? Porque normalmente os jogos são 2 jogadores, no máximo 4, né? Esse é bem legal que a gente pode reunir bastante gente. Ou um Call of Duty, de repente, mas eu não tenho muitos dos novos, né? O último que eu tenho é o Black Ops 1, não sei se a galera tem também, ou esses novos, eu... Que Call of Duty é tudo igual também, né? Eu só compro depois de alguns anos já, não tiver barato, nunca compro esses eu novos. Eu só Modern Warfare 2 e ainda não ganhei. Olha aí, ó. Se a gente conseguir juntar a galera pra jogar Modern Warfare 2, você joga, viu? Não sei, eu sou muito ruim nesse jogo. Nossa, cara, se você é ruim no Modern Warfare, você ouvinte, você é ruim no Modern Warfare, a Vi você vai conseguir matar, cara. Para com isso! Que horrível! E ela leva pro lado pessoal. O Caio Braga, no Borderlands, que nem dá pra matar, deu um tirinho nela, ela parou de falar Caio Braga até hoje, não fala mais. Mentira! Eu falo Caio Braga. Às vezes ela troca uma ideia só, mas ela olha torto pro Caio Braga, toda vez que ele aparece online ali no Steam. É, me aguarde, Caio Braga. Beleza, então é isso, né, quanto aos joguinhos. E o que mais a gente tem pra falar, Vi? Tá, então vamos falar aqui do desenho da Fra. Ah, a Fra mandou outro desenho. Mandou. Gente, não pensem que a Fra é a única desenhista do gaveteiro, tá? Vocês podem mandar seus desenhos. Não precisa ficar tímido, não. Ela não fica chateada se outras pessoas mandarem desenhos. Eu acho que ela fica. Ainda mais agora. A Fra agora vai ficar metida. Ela não vai mandar mais desenho pra gente. Porque a Fra, ela foi comentada no Nerdcast. O Azaghal pessoalmente elogiou, né? Ai, que nojo, né? Agora tá nojento. É, né? Ela fez um desenho lá do Orion, do Batalha do Apocalipse, tava caminhando, acho que foi o Orion, caminhando no Cristo Redentor. Ela ficou toda lá, com a Zagão elogiou, disse que tava bem maneiro e tal. Agora ela tá nojenta. Mas ela mandou um desenho bem legal pra gente, eu diria até que foi o desenho mais legal que ela já mandou. Foi. Pra gente. Foi eu fiquei com um pouco de medo desse desenho. É um desenho que você tem que interpretar. Foi baseado no Gaveta Tática de Medos que a gente fez. Infelizmente o Doug Lira não tá aqui pra fazer os comentários dele, né, porque a crítica... A crítica do Doug Lira é muito mais técnica, né? A gente vai tentar aqui humildemente analisar o desenho dela. O que é que ela desenhou, Vi? Eu fechei. É mesmo, vou te falar. Ela desenhou aqui, eu acho que ela fez uma síntese de todos os nossos medos, é isso? É isso mesmo. Porque eu tô vendo aquele olho espreitando que é o meu. Você consegue identificar aí os medos de cada um da gente? Quem tinha medo de altura? O Aiken, né? Tem o Aiken com medo de altura, eu com a porta espreitando, e cadê o resto? Quem tem medo de ficar careca? Eu não sei, eu já sou, né? Talvez o Ike, né? O Ike tinha os cabelos. Ou o Fábio, né? Tem medo de ficar careca. É. Acho que você também tem medo de ficar careca. Ah, eu tenho medo de ficar careca. Olha eu aí. Não, olha só. O desenho dela é meio que uma coisa abstrata com nossos medos, né? Tem aqui um cara meio que caindo, que seria o medo de altura do Ike. Eu não sei se eu deixaria pros ouvintes interpretar. Não, é melhor não, porque tá muito complexo. Aí tem a... Você chama nossos ouvintes de burro. Não, é a Fra que tem... Que é meio cheirada, né? Às vezes ela faz umas coisas muito viajadas. O cara que tá caindo, ele tá com o rosto deformado. O Fábio falou, né, que ele dá uma aflição quando vê isso. Eu falei, mas o Fábio complementou depois. Ah, só. Aí tem o seu olho lá, bizarro, que você disse que tem medo daquela... Que ele é T, né? Olhando. Uh-huh. E a porta aberta no final, que eu falei que... Que essa imagem de uma porta aberta, assim, que é um lugar que você não... Que não dá pra ver o que, é que tem dentro, né? No caso, dá pra ver que tem um olho, mas beleza. Basicamente é isso, essas quatro coisas. Rapaz, que a gente... ela tava inspirada, tava inspirada, hein? Cara. Olha. Ficou legal. E ficou bem feitinho mesmo. Ficou meio obscuro, meu Tim Burton, né? Sei lá. Parabéns, Fra. Foi o melhor desenho que você já fez pra gente. Mas pode fazer o Zinho de Patachoque, que a gente gosta. Aquele lá foi o mais engraçadinho, era, o Zinho de Cherokee. Cherokee, né? O Zinho de Cherokee. Então, Vi, então só pra finalizar, tem algum e-mail, algum feedback aí do pessoal? Tenho. Lê pra mim. Então eu vou ler aqui primeiro um e-mail de um ouvinte novo. É. Lucas Bianchetti. Espero que eu esteja lendo Bianchetti certo, que não seja Bianchetti. Se for Bianchetti, eu vou ficar muito decepcionado. Por quê? Porque é de pobre? Prefiro não comentar. Tá bom. Ele diz assim... Vou contar como encontrei vocês. Um belo dia me deu vontade de começar a ouvir um podcast. Daí procurei no Google por melhores podcasts e entrei no site do YouPix, que era o primeiro da página de resultados. E sério, escutei todos os podcasts que eles listaram. Sim, todos os 17. E o único que me agradou foram vocês. Coraçãozinho. Olha só. E esse negócio do YouPix é um dos nossos poucos orgulhos. Acho que a gente nunca comentou aqui. Não lembro se a gente já comentou isso. A gente já comentou. Já comentou quando no Gavi Estática? Quando a gente saiu no YouPix, quando eles colocaram a gente lá na lista, a gente comentou. Muito tempo atrás. No Gavi Estática? No Gavi Estática. Faz tempo. Eu acho que não comentou não, mas beleza. Mas enfim, se ele comentou, eu comento de novo. Esse é um dos pequenos orgulhos que a gente tem, né, com o gaveteiro. Que apesar de a gente não ter tanto download como... Acho que como todos esses outros 16 que estão aí, né, no YouPix. E o Pix falou que era... Fez um post, né, recomendando alguns podcasts pra quem tava querendo escutar novos podcasts lá. E tava a gente lá. São dos pequenos orgulhos que a gente tem, né? Se você conheceu a gente através desse post do YouPix, comente aí, né? Fala. A gente gosta de saber essas coisas. A gente nunca sabe direito de onde brota o ouvinte, né? Sempre aparecem uns ouvintes novos. Eu acho que a maioria vem do Google mesmo, do boca a boca, né? Não sei. Continuando então aqui. Encontrei vocês no Cavestática 60, e isso já faz bastante tempo. Uma pena vocês não conseguirem gravar com mais frequência. Resolvi mandar um e-mail hoje para elogiar vocês pelo ótimo podcast. Vocês são legais, a edição é incrível, ótima, maravilhosa. Enfim, palavras não conseguem transmitir o quão bom é a edição de vocês. Eu tô aqui dramatizando. Ah, tá. Você inventou ou ele falou isso mesmo? Não, ele falou isso. Só tô colocando uma entonação na minha voz. Os assuntos do podcast também são bem legais. Os convidados também. O Gavestática é tudo de bom, no sentido literal da expressão. Muito sucesso pra vocês e até o próximo podcast ou vídeo no YouTube, que também estão ficando legais. Eu fico sem jeito. Eu fico feliz. Quando eu leio... Eu sempre leio um e-mail desse com um sorriso no rosto. Né? É Lucas, né? Isso, Lucas. Valeu, Lucas. É legal mesmo, porque é... Por mais que seja meio... Sei lá, acho que fica muito babação de ovo, né? Mas é legal a gente ouvir essas coisas, que a gente sabe que tá no caminho certo, né? Eu até tava comentando outro dia, não sei se foi com você, acho que foi com você, mas acho que eu falei com mais alguém no Steam também, que é bizarro que o gaveteiro, no início a gente tinha mais troll do que hoje em dia, né? Geralmente o pessoal começa a ter troll quando vai ficando mais conhecido, né? A gente no início, que quase não tinha visitante nenhum no blog, a gente tinha mais troll do que hoje em dia, isso que é bizarro. Mas é bom ver, né, que o pessoal tá curtindo ainda. Valeu aí. Qual é o próximo e-mail? Tem mais e-mail legal aí? Tem mais um e-mail aqui, que diz assim... Olá a todos, aqui quem escreve é o amigo Sérgio de Belo Horizonte. Ouvindo o programa sobre medo do irreal, me lembrei de um caso ocorrido comigo e com meu irmão há alguns anos. Uma bela noite acordei incomodado com um forte cheiro de asfalto que vinha de dentro do nosso quarto. Olhei para a cama em que meu irmão dormia e vi que ele olhava apavorado para um ponto do quarto, enrolado no cobertor, apenas com o rosto descoberto, com uma estranha larva de um inseto bizarro qualquer. Hã? É porque ele estava enrolado no lençol como se fosse uma larva. É, o irmão dele, é. Com a coragem que é característica das crianças, decidi seguir seu olhar e vi algo que até hoje minha mente tenta aceitar como uma ilusão. Uma criatura baixinha, com olhos castanhos anormalmente grandes, boca e nariz pequenos, orelhas grandes, pele branca e cabelos castanhos e desgrenhados. Ele estava sentado no pé da minha cama e olhava atentamente para nós dois com as mãos juntas entre os joelhos. A criatura nos fitou por cerca de 5 minutos, desceu da minha cama, resmungou alguma coisa que não entendemos e sumiu nas sombras, levando consigo o cheiro de asfalto. Depois do ocorrido, fizemos o que qualquer criança sensata faria na ocasião. Corremos como loucos para o quarto de nossos pais, que disseram que tudo não havia passado de uma ilusão. Bom, ilusão ou não, sabemos que o que vimos foi real. E até hoje meu irmão se arrepia e sua frio todo quando conta o caso. Eu normalmente não falo sobre ele, pois assim como o Aiken, acredito que haja uma explicação lógica para tudo. Novamente abraços a todos e parabéns pelo, programa que está cada vez melhor. Velho, que história bizarra, velho. Caralho, não, mas o bizarro é que mesmo se foi ilusão, foi meio que a histeria coletiva, né? Que os dois viram. Foi. Como é que pode ter os dois visto a mesma coisa? Meu irmão... Sendo que o irmão dele nem falou pra ele o que é que era. Como é que ele conseguiu ver a mesma coisa do irmão, caralho, se o irmão não falou nada? E aí? Qual o nome dele? Sérgio. Nossa, Sérgio, a gente tem que chamar você pra gravar algum cara estática, velho. Você tem mais histórias dessas, se tiver. Que bizarro, velho. Não lembrava desse meio. Pois é. É melhor a gente terminar essa gravação. Não tem mais nada pra falar mesmo, então vamos terminar. Tem que falar dos nossos contatos. Vamos falar de coisa boa, vai. Vamos falar do TechPix mais um pouco, porque tá um clima muito bizarro agora. Então, pra você que também, assim como o Sérgio e o Lucas, querem mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato@gaveteiro.com. No Facebook é facebook.com/gaveteiro e Twitter é @ogaveteiro. É isso aí, até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.